Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora eu me entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva o seu amor. Agora, com a força da paixão que faz gritar um coração que chora, o meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Sei tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora. Te prometo e te faço meu eterno amor agora. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora eu me entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva o seu amor. Agora, força da paixão que faz gritar um coração que chora, o meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva o seu amor. Agora pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora. Prometo e te faço meu eterno amor agora. Tem que ser agora, né? Te prometo e te faço meu eterno amor agora.